falsa, pregava um trabalho pra mim. Vitor, uma pequena formação aqui. Autorizado de vir, azul 4201. Obrigado, mantendo o projetável. Gol no 865, copiou, sala. Milhas no nordeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120.3. Som 1865, resto do Paulo. 1649, desça para 3.000 pés, QNH 10116. 3.000 com 1.800, né? É 6211, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado decolagem no zero, você né? 6211. Exato. Chama estabilizado 2229. Gol no 649, desça para 2.000 pés, QNH 10116. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, suporte estabilizado. Confirma. Cancela e prossegue para a final da 10. Afirmativa, a intenção do meio para nós. Chinem 6211, decolado 239, controle 120, décima 8. 1208, bom dia, 6211. Sabe isso, 111, se for cópia. Siga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310, vai decolar da 110, curva à esquerda, saída Momo, transição Franqui. Via pelo Luna 9, depois Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponda 5120. Foi autorizado para Fortaleza 310, a curva à esquerda após a decolagem Momo Frote, Amper Zulu 19, Bangu Abucu, 120.8, 5120, o transponder. 9891, com desenho correto, pronto, desestramento. Marcos, vem no momento. Condições de IFR, prosseguir para pouso visual. Afirmativo, senhor, é a intenção. Visão, interceptar sinal longa da 1-0. Gente, 1-649, plano cancelado ao 0940. Autorizado a interceptar a sinal longa da pista 1-0. Gente, 1-649. Ah, passando externo, baixou e travou, 2229 da passarela. Tem que ser uma pista livre, parceiro 2229. Ele vai guardar a pista livre 2229. Boa. Decolagem, pista 1-0, vento 190 graus, 8 nós. Boa, 963, boa, mais um pouco de espera. Areia do 2229, autorizado por uso, pistão 1-0, vento 1-80 graus, 9 nós, atenta pistão úmida. Serve pause 2-9. Decolado aos 42, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia. Controle, bom dia, voo 1-0-9-3. Voo 1-0-9-3, contato radar na decolagem. Vou para nível 360, saída dela. 360, da El. Na longa final, voo 649. Voo no 649, sente, reduza para a velocidade final de aproximação, complete a aproximação, chame torre em 1-1-8-9-5. 2-2-9-5, reduzindo, muito obrigado pela colaboração, bom dia, voo 649. Voo 963 da linha, decolagem imediato, quando solicitado. Autorizado alinhar, pistão 0, de imediato, aguardando a autorização para decolagem. O Gol 9 foi preparando sua decolagem. Oi, muito bom dia, Gol 649, passando o externo estabilizado. Gol 649, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no meio, informa o tráfego da companhia, alinhando para decolagem. Sente, 649. Passaria 2229 no solo 44, direita 121-9. Nossa. Gol 963, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-90 graus, 7 nós. Hilo, passe 3, posição 04, vai ficar atento ao banho da Rio, pistão pushback no meio. Oxanã 6211, Oxanã Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 125, 13395, bom dia 63, correção 6211. 1-3, 1-0-9-3, passando uma centena. 1-0-9-3. Controle Salvador 963, boa Dael Leda. Gol no 963, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Dael. 360 Dael. A bateria coordenar a proa de Montiva com 093? Afirmativa, guarde coordenação no 093. Aeronave de voo 965, 150 POB, 350 Aldeia na Goiânia. 865, está autorizado o táxi via parte 1 ao táxi Índia, ponte estado 110, torre 118, 95, ajuste altímetro 9096. Parte Índia 1895, bom dia. Bora, bom dia, 1049, de Brown. 1049, bom dia, está autorizado o táxi via Alfa, me reportam de Juliette. Alfa, Porto Aranjo, Juliette. Bom, 963. 963, quatro aeronaves fazendo a saída dela. Gente. No 093, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 125, 1339. Chega, Vitor Serra, até. Boa noite, 865, bom dia, linha decola, pistão no zero, vento 180 graus, 99. 02, meio para 9. Vitor Serra Hotel, poderia confirmar a parte, pista que decola? Tem a intenção de qual, por gentileza? Uma intenção de qual para Vitor Serra Hotel? Eu, 981, está com 3 a 2 horas.

Não entendi. Um instante, copo, por gentileza. O solo faria uma gentileza, será? Prossiga. Você tem o velho TF2 ou TF3 aí pra checar com Teresina? Como é que tá as condições pelo nosso boletim? Tá dando broken assim? Tem que ver se eu consigo o teste 2. Obrigado. Um quilo ótica andar até decolada 1.7, tanto para por gentileza. Vai chamar o 208, obrigado, bom dia. Controle o Rio 981. Rio 981, contato radar na decolagem, subo para nível 310, saída Momo. 310 na Momo, Rio 981. Almeida. Rio 981, solicita efetuar desvio à direita. Autorizado, Rio 981. Fazendo desvio à direita, Rio 981. 3153, Galeão. Não, 3153, a informação em curso é a Golf, sou autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Mótica, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Vai decolar. E a Upes 1-0, Smap, Lufth, Barbacena, posso conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5156. Por gentileza, pode repetir por gentileza mais devagar. Sempre, autorizado. Galeão, nível de voo 360. A decolada 1-0, a curva à direita, saída da El, Leda, Mótica, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via Upsul 1-0, Smart, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5156. Porta 3153, seguinte, autorizado Galeão, nível 360. Vai decolada 10, com curva direita da El, Leda, Mótica. Da segue via Perzulu, 1-0, Smart, direto Lúcio, direto para a Barbacena, após conforme, 208-5156. 3153, procedimento correto, pronto, desestramento. 3153. Golf Quilos, está pronto, cópia? Autorizado, Terra Nova, Índia, uniforme, 1-100, vai decolada 1-7, curva direita, saída Arbo, posso prosseguir direto. Controle Salvador, opera em 120.8, responde 5167. Posso poder com pessoas a bordo? Experimentar de decolagem, torre 11895, existe altímetro 10, 1, 6, bom voo. 981. Gente, Rio 981. Alfa, Sinal 9970. Sim, nós ainda não temos seu plano de sistema, um instante por gentileza, eu tenho que chegar e pagar sua cópia. Ok, obrigado. Gente, o Marqueto Delta entrada quente. A infraero está quente, que hoje é de manutenção. Eu posso ter o término, Marqueto Delta. Rio 9811, chamecelo Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Rio 981. Bom dia. Estão 353, falando de pedir solo, nos mandamos certo. Por gentileza, pode repetir. Paradena com a equipe de solo, nos mandamos pronto, certo. Tem gente que está certo. Gente, o voo 9059 é um pouco do plano de sistema, assim que o mesmo chegar, será pago sua conta. Tá, eu leio da Mótica. Mike Oco, Tango, Victor Alfa. Sebastião Papá, o Mike Fox Serra. Ataque 131-53, 135 a bordo, 4:20, Brasília. Então, 3153, está autorizado o táxi. E a parte 1, táxi Índia, fonte estrada 10, torre 11895, ajuste no 0 no meio. 10 no meio, ajuste, parte 1 na Índia, fonte estrada 10, 295, bom dia. Bom, bom. Auxiliado e pronto para decolagem, mais Fox Serra, cabeceira 17. Isso. Esse é de baixo copo, Romeu, meu Golf. And I called 5146. 5-6, ponto, espera pronto. Tá 3153, bom dia, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 1 zero mais. Autorizado a linha decolar, pistão no zero, 7153. Você agora que decolagem? Start up and the cost contact the tower 1-1-5 small line 5-7-0-6. Que é autorizado a decolagem pista 97, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado Teresina, nível de voo 340, decolada 10, curva à esquerda para decolagem, saída Momo, transição Fox, via up do Lu 20. Pós Teresina e após conforme rota. Controle Salvador, pera em 120, decimal 8. Transponder 5404. Nós fizeram o protegimento correto, são prontos para o adestramento. Então, se me chamam pronto para o 9970. Total 9891, esse é pronto, cópia. Sim. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10, a curva à direita, saída da El, Leda, Mótima, Mike, Ossa, Tango, Vitor Alfa. Via Cruz 10, após o SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponder será o 5405. Guarulhos 360, da 10, curva direita na da Euleira, depois Mótima, na porta do 10, 8 até SMAP. E prossegue com o rápido plano, controle 20.8 de saída e 405 de transporte. Total 9891, com o atendimento está correto, contando se tiver acionamento. Possibilidade de voar direto da El? TAM 3153, contato radar na decolagem, suba para 4.000 pés antes de curvar direto na proa de Dael. Então mantém proa até 4.000 após direto da El 3153. Afirmativo. Runa 755, controle Salvador, desça para 5.000 pés. Quem negar 1-0 no meio, autorizado a chegada a bordo. Nada, Brodbomb, 1755. 3153, dá presente, vou aí na proa de Dael. Dael, 3153. Yankee Uniforme, autorizado Brasília, unidade voo 400, vai decolar da 1 Nordeste. A curva direita sai da árvore, após prossegue direto. Delta Zulu, 1-7, Formosa e após com Formosa. Controle Salvador, pere 120, decimal 8, transponda 5171. Correto, liga com a pessoa a bordo. Na localidade de destino 1100, solicito 085, nível final. O Mike Fox Air. Confirme nível, Fox Air. Nível final 085, Mike Fox Air. Gente, Mike Fox Air, plano modificado azul 020, vou indo na proa de Serra November India Uniform. Na proa de PAU, Mike Fox Air. Salvador Azul 4234. 234, informação em curso Golfo, número 2 copos. Paciente, mais curto. Colo 759, copo. Estado Barulhos, nível de voo 360, decola da 10, direita, saída da Leda, ótima. 0, após trive, intercepta o voo no meia, Belo Horizonte, trive e após conforme nota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5402. Quatro zero dois a transponder, poderia confirmar a posição? Pós zero do parte 1, está autorizado, se não for um táxi. Quatro, dois, três, quatro, com cópia. Diga. Autorizado Recife, nível de voo 350, vai decolar da 10, curva esquerda, saída Pulga, transição Caju, e a Alteruiz. Foi. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transfone 5403. Recife, 350, decolar da 10, curva esquerda, Pulga, Caju, Alteruiz, 5-8-208-403. 4234, confirmando correto, um ponto de aqui no funcionamento. Chama na 8. Vicente, Gol 1755, autorizado desvio. Reporte ao tempo. Gente, instante só, por gentileza, informações por favor. Plan 3153, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 251-2395. 13395, bom voo. 3395, bom dia. Aurora 9700, táxi, montões, amor, alterna de São Luís, 4 horas e 20 de autonomia. Tá. Aeronave solicitou, tá? É o Sideral 9970. Foi com o POB? 02, alterna São Luís, 4 horas e 20. 9970, está autorizado o táxi Apache 1, está em Índia, Castelo 0, Torre 1895, Agente 0, 16. Sim, 1016, Ponte Espera 1895, iniciando o táxi geral. Tem uma celular por foto? Código 9105, vai decolar da 17. Torre Salvador, Apache 120, decimal 8, responda 51976. Vai esquerda, corredor forte. Uma das zero decimal 8 é o transponder do... A frequência do controle. Mantém restante meu pé no corredor. Poderia começar a todos a bordo. Aquilo azul, acionamento táxi decolagem, torre 1895, acionamento, o agente altímetro no 06. Uno 755, desça para 2000 pés. TNH 10, 17, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, aporte estabilizado. 0-1-6. Autorizado, Pátio Índia, Pan de Espera. 759. Então, pode estar prestando acionamento coordenado com o Federal atrás na retaguarda? Afirmo, 9891, o Federal já passou, está autorizado para prestar acionamento no pronto táxi. Portanto, chama para o táxi total. A 649, firme, autorizado por seguro, número de voo 30, vai decolar da 10, curva à direita, saída da El, liga. Sopero 50, Sopero Salvador, pera 120, decimal 8, transponder 5407. Autorizado por seguro, nível 300, decola da 10, curva à direita, saída da El, liga, após a pergunta do processo. Controle 208, acionamento 407, bom dia 49, posição 2. 649, vou fazer essa reta com pronto, se tiver estranhamento. Bom, 759, bom dia, Lima, tem que ser uma zero. Pelo bom, 759. quente. General 9970, decolado 29, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Xanay 6225, controle de Salvador, desça para nível 050. QNH1017, autorizado a chegada a ponte. Controle ao Sideral 9970, iniciando curva pela direita. Muito bom dia, à esquerda, corrigindo. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Momo. Ok, na saída Momo. Alguma chance de aprovar a flock? Sideral 9970, está presente, vou ir na proa de Momo. Aprovando Momo, obrigado. Velocidade do Gol 755, direto, Dona? Autorizado, 755. Obrigado, foi de Dona, Gol 755. Da tarde, é forte na Papá, o Vitor Charlie. Torre Papá, mais Juliette, o meu? Eu sigo mais que Juliette, o meu. Muito bom dia, eu poderia confirmar a presença do controle? Estou no 20, decimal 8. 208, grato. 1759, decolado 32, controle 120, decimal 8. 208, boa. Eu prefiro. O mais Juliette é o meu, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Decolado agora da Alicia. Agora já se aproximando de Águas Claras. Com 2 no PLB, locado 0195 no transponder. Solicito autorização para cruzamento de Águas Claras para paralela. À esquerda, saída Pucas, transição Caju, Piel Peruí 58. Controle Salvador PR 120, decimal 8, transponder 5420. Passa cargo 6570, autorizando 350 Recife, a Peruí 58, decolando 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju. O controle 120, decimal 8, transponder 5420. 6570, acontecimento correto, um pronto, feedback, acionamento. Chamado da puxa, acionamento, acionamento 570. O Flock. Foi na prova de código, sideral 9970. Pronto, código, obrigado. 895, assistiu o time, 10, 16. Estou confirmando, 8 centímetros, 0 no 7, modificou agora. Bom, no 649, fica atento, tráfego para a retaguarda, pode ser autorizado para o direcionamento, um pronto, tá? Após o tráfego na retaguarda, autorizado, chamar o ataque com o 649. Autorizado, gol 755. Gol no 755, complete a aproximação, Chantorre em 1 no 895. 895, 755, obrigado. Irá passar uma aeronave na retaguarda? Afirmo. Afirmo, gol no 649. Então à frente, autorizado, cruza da presente, para a paralela. Quatro, não tem que pedir solo, mesmo para o ataque. Autorizado, para que você faça cruzamento. Após o Boeing, cruza o meu. Gente, mais direto ao meu. Federal 9970, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545.